Mega Príncipe Negro Ultra HD. Mega Príncipe Negro. Príncipe Negro. Som da galera. E pra comandar o show, DJs Edilson e Edielson. Agora. Apreciem o indescritível e monumental Mega Príncipe Negro. Bora começar o bastidão, bastidão! Príncipe Negro. O som da galera. Ultra HD. Arrepia, DJ Edielson. Já tô na hora. Meninas, vamos misturar. É de nego tá na mão, e ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Príncipe Negro, o som da galera. Foi Dilce e Edielson detonando e fazendo show. Edielson. Na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as valete que conta. E agora, eu sou linda, menina, eu tô no mega no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Eu sou linda, menina, que chega roubando cena. Príncipe Negro tá na área e todo mundo não entende. Príncipe Negro. Linda, menina, eu tô no mega no clima. Linda, menina que chega roubando cena. Príncipe Negro tá na área e todo mundo não esquenta. Flux, a vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? O quê? Só quem é do Paissandu, hein? Joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Paissandu, só quem é bicolor, dá um grito. E a torcida do Leão. Bate na palminha, na palminha. Vai, Edilson. Detona, Edilson. Então bora! Aqui novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te empurro. Empurra até o ele é brabo, ele é pica, ele é mente criminosa. DJ Lohan tá aí do jeito que a novinha gosta. Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá, ela toma na chuva. E ela vai na frente! Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá, ela toma na chuva, ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá, ela toma. Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu que é o quê? Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, hoje já falar pra tu que é o quê? Eu quero é tu, vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu que é o quê? Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. E a novinha? Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar. Meu parceiro Marlon, a nossa equipe de ajuda é sempre com a gente, obrigado Marlon Ed. Meu parceiro Luciano tá aqui com a gente, valeu Luciano. DJ Iago Show Show Show e DJ Bruno Light. E bora girando, girando. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez, vai e desaparece. Nunca mais quero te ver. E a minha amiga Paulinha, tá com a gente, falou Paulinha, um abraço. Vai, segue o seu caminho, vai, e deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar O Renanzinho tá aqui com a gente. Vai lá, Renanzinho. E o Zé das Vins. Eu vivi, me entreguei todo esse amor. Meu amigo Pega do Rock. Dizer, o Isaac do Marex e a primeira dama sempre do lado. Seja bem-vindo. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Vou correndo ao passado pra buscar. E aí, Pitbull? Jura, Pitbull? Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Só pra quem tá solteiro também vai cantar essa bem alta. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. E esse ano, hein? Mas não paro de pensar. Quem tá afim de casar esse ano ainda? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me... Meu amigo Leandro, Arthurzinho, o Patrick do Mega Cívica aqui com a gente. A Maria e a Julie também. Um abraço pra vocês aí. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. E aí, DJ Edilson? Posso ser feliz se você não está aqui. Oh, yeah. curtir o príncipe hoje na fazenda. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Onde é? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Sou de Namastê! Meu parceiro Júlio de Martins aqui com a gente, amigo particular dos irmãos Edilson de Els. Meu amigo Pitbull também tá aqui com a gente. O Serginho tá aniversariando hoje, parabéns Serginho, felicidade e saúde pra você, garoto. Meu amigo Marcos Santos, o Chuí também, a princesa Franci tá aqui com a gente. E a nossa amiga Raíssa, as meninas da Fibra. Um beijão pra vocês aí, ó. E aí, por quê? O Luan, o filho, a galera, o GP com a gente, ó. Fazer pra tirar você da minha cabeça. Mega Príncipe Nene. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Alô? Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Mas acontece que teu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída. E agora? Pra tirar você da minha vida, tentativa de vão. E aí, equipe Jeffrey com a gente? Bora, Ricardo, você, o Chuchu, também o Murilo. E a nossa equipe Cabex aqui com a gente. Meu parceiro Beto, sempre do ladinho. O suco me dá o maior valor, garoto. A gente, o Caio GDB, meu amigo Regi da treta, puta Regi, cadê o puta Regi? E no telão, e no telão? Edilson e Edilson. Minha declaração, mega tsunami, hoje eu vou dizer tudo o que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer, só que meus planos é com você. E aí, Bruninho? A nossa equipe Esquadra do Luxo também tá com a gente. Um abraço pra você, Bruninho! Bruninho. O Jameson, o Júnior, o David, a equipe tem som. Tá com a gente também. O sentimento que eu nunca vi igual. Inestimável como eu sempre quis. Se um si surgir teus lábios, eu até juro te fazer feliz. Vem pro Mega mulher que tá solteira. Só pra sincera! Meu amigo Nildo Tigrão! A nossa equipe Tigrão, inclusive o Nildo tá de volta, né, Nildo? Com força total, ninguém segura agora ele do Mega, garoto! Príncipe Negro! E já confirmou comigo, Gelson, hoje eu tô na fazenda do teu lado! Solteira, me dá que enrolar! tempo amando, desejando, vou arriscar. Agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. Era só curtição, eu não vou me amarrar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Play Speaker. Quem quer beijar na boca? Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Play Speaker. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico muito louca. Quando se é de Elson. E ela hoje é... Solteira, solteira. E aí, Maicon? Tá com a gente também, nosso amigo Mike. E o nosso amigo Murilo do Coqueiro também com a gente. Um abraço. O Arthur. E Rafael também. Tá Dudu do Tornado. E Rafael. E Deus do Fábio aí do Jackson. Cadê o Fábio? Que é sucesso. Sucesso. Fala, Fábio. Manda a MZIC. Não perde, obrigado, Júlio, mais uma vez, garota. Alô, Brenda, a Brenda Reis, a Bia Reis e a Paty também com a gente. Um abraço. E a gente também quer de coração registrar a presença. O meu parceiro Patrick, alô Patrick! E banda Mega Ele já Tio. Fechado com o Príncipe, né Patrick? Um abraço pra você, Patrick! O cara que organiza a festa do Príncipe Negro. Valeu, Patrickão! Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Genetinha mexendo pras emoções, o nosso romance é a nossa história. Não vai se embriagar hoje, garoto. Bora, Ratinho! Aí dos arrepiados, pra gente lá de Marituba, tá no show do Mega também! Porque te amo tanto assim, no super dinâmico, vou te namorar. Voz, prepara a voz, jogando a vir vocês bem alto, hein? Quem é que não tem hora pra chegar em casa hoje? Eu quero ver o gritão bem alto! E bora, bota! Bota, bota, bota, bota nela, tira, vai, vai, vai, vai! Olha que trouxe ele, eu não sei como é. O nosso amigo Marcinho e o Rodrigo tá aqui com a gente também. Banda 007. O Jefferson Tormento com a gente, o Anselmo Show também, nosso amigo Thiago Play, um abraço pra vocês aí, ó. O Neto, DJ Leandro, ali com a gente, ali o Leonardo. Banda 007. E aí, puta! O toca é sensacional. Meu amigo, tudo aqui com a gente. Aí da Carra de Show na pressão. Sensacional. Convidando toda a galera, terminando aqui, gente. Tem DJ Edielson na pressão, todo mundo convidado. Inclusive, eu tenho ingresso aqui, ó. Você que estiver afim de ir pra daqui a pouquinho curtir na pressão, a gente tem ingresso pra vocês aqui. Tem 10 ingressos aqui. Então, as 10 primeiras pessoas que vieram agora aqui, cada uma vai levar o ingresso, hein? Daqui a pouquinho, tem cara de show na pressão, hein? Só me pegar seu ingresso aqui com o nosso amigo Vannes. Descendo gostosa, prendendo legal. Subindo gostosa, prendendo legal. É bola gostosa, prendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Sendo Sidney Martins, alô Sidney! Pararatimbo. Eu vou. E a Thaís da motorizada, aí da cabanagem aqui com a gente. Um abraço pra você, Thaís. Explica a Letícia. Tá aqui com a gente. Bora, Letícia! Olha o Sheikh, olha o Breno, aí o Valdir! A MDK com a gente. Vem na sensualidade, novinha safadinha, depois olha pra trás e dá aquela empinadinha. Empina tudo! Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Olha especial também, nosso amigo DJ Jonas nas produções. Ali com a gente. Esse cara é fera, hein? Alô, Jonathan! Sempre prepara algumas novidades pro DJ Edielson. E hoje ele veio curtir o Príncipe. Aqui, obrigado, Jonathan! DJ Juninho! Aqui com a gente também. Um abraço pra você, alô, Selva, galera do Bola de Prata com a gente! Mega, Mega Príncipe Negro. O som da Amazônia está aqui. Bora dessa, meu mega! Vem, meu príncipe! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. E o nosso parceiro Antônio da 80! E o Tuxê também tá com a gente. Hoje, sábado, tem príncipe lá na Fazenda Show! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Diego! Bota o copo pro ar. O Diego do 40, fala Diego! E quem dá valor no escurinho dá um grito! Assim, ó. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. Idiot, só. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. E o bola Príncipe Negro. Rodrigo aqui com a gente do Bahia, um abraço pra você, Rodrigo. Lá no show do Príncipe, nosso amigo Renan também. O Evil, aí do bonde do Come Quieto, aqui com a gente, obrigado. Bora balançar que é o show do Mega! É Mega Príncipe Negro! Vem, meu Príncipe! Rex. Ali com a gente no prazer da sua visita hoje. Valeu, Ceguinho! E hoje, sábado, tem Príncipe na Fazenda Show. Em uma noite de marcante. Vai rolar só marcante, galera. Vai ser uma onda! Vem, meu príncipe! Como é que você, além de não ter coração, não tem juízo? Olha o coração. Fora Nil do Tigrão! Do Tigrão! Essa história num poço sem fundo, destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Bate palma aí. Palmas pra você. Você merece o título de pior. Garoto, dois mãos. Se sair de camarão, eu bebendo zela. Curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira sem ninguém. Diga. Essa raiz e a França gosta, né, Sidney? Eu perdendo gela. Curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, todo mundo em uma só voz, hein? Põe a mãozinha pra cima, vai, safadão, e vai. Vai, safadão. Vai, safadão. Vai, safadão. Como é que você, não tem coração, não tem juízo, fez o que fez e vem me pede pra voltar. Você Mega jogou nossa história num poço, destruiu sonhos que um dia quer saber Belém, saber. Palmas pra vocês, pra você. Eu bebendo zela. Olha, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. O parceiro Guilherme, a nossa equipe bate forte. Tá ele, o Nandinho, tá com a gente. Já confirmou daqui a pouquinho. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Gira, vai. Olha aí, o meu coração indo que dia o som. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O tempo passou, a vida mudou. Mas eu continuo. Levanta a mão. Nossa, Miguelinho do Mega Lanche. Ela gosta dessa, né? Que cabelo é esse? Olha o coração. Você, só você, vai. Com você. É Mega. Sou o mesmo, povo apaixonado. Se eu estou errado. Meu parceiro Pitbull, o Serginho, que tá aniversariando hoje. Alô, Sidney. É por conta do Serginho hoje, né, cara? Só com você, meu amigo Marcos Santos. Alô. E a Julie vai no chão. Até o chão vai. E a Julie vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão. E as novinhas estão subindo e descendo. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. Olha a novinha vai no chão. Príncipe Negro, novinha vai no chão. Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova. Escuto de Japão, dos caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada. Tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar. No chão do safadão. E o Lotada Murilo. Nosso amigo Igor com a gente, Igor Meirelles. Um abraço pra você, Igor. A Dalida, Alexandre do Coqueiro e o Mike aqui com a gente. Bora Alice da TS, tá com a gente no Mega! Vai. Edilson e Edilson! Novinha vai no chão, novinha vai no chão. As megas bandidas aqui com a gente. É a tapa do Mega aí no peitão, valeu. Esse é Mega Príncipe Negro, com os irmãos. Bora no chão! Asas livres. Alô, Patrick, puxa ela agora. E fala assim, assim, assim, ó. Bem no ouvido dela, ó. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Será? Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que comprei guardar, todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Bora no sol! Não importa. E aí, Geleia? Nosso GDB confirmando daqui a pouquinho também lá na fazenda. Hoje promete, hoje vai ser um sucesso. Leia Deus essa paixão. É louco por falo do Marajó Evolução. Abra seus olhos pra ver. Viver a emoção. DJ Darlan, DJ Josias e DJ Rafael. Pra todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. Príncipe Negro. O Bufalo é demais. Aí, DJ Edielson. Solução. Chegou e o nosso show só começou. Rafael com a gente, a Dayana também. A evolução já revolucionou. Eu quero ser o seu lençol macio. Te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Gatrim. Se você for e não voltar, eu vou chorar. E ela? Gosto muito de você. Vem, meu! É, Mega! E não me deixe só. Professor Nenê aqui com a gente. Olha, não, e a nossa amiga Raíssa Ribeiro. Onda, não. Cadê o professor Ivanus? Cadê ele? Olha aí! Baby. Valeu, professor Nenê! Amor, e a nossa amiga Raíssa Ribeiro tá de volta com a gente! Viver, eu viverei em paz com você. Eu viverei em paz com você. Banda 007. Príncipe Negro. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. E agora? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Edilson e Edilson. Minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. A gente também quer de coração agradecer a presença do nosso amigo DJ Jimmy. Jimmy Boy, aí da Paralhagem, o Globo de Ouro, tá aqui com a gente, fazendo uma visita. Ele e a sua esposa, Karina. Um abraço pra vocês. Meu amigo Jimmy! Agora é o Jimmy Boy, né, cara? Tá com a gente. Obrigado, Jimmy! O George, aí dos ocupados com a gente. Aqui com a gente no show do Príncipe, a família Dinheiro. Um abraço! Alô, Fidoni! Impossível, quer saber, eu necessito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson, Wanderson e Junior Mix. A gente se encontra no próximo show do Mega.